pinta, dá-lhe um apito e põe-no a andar. De espada à cinta, já crê que é rei da Candala em mar. Não me obriguem a vir para a rua a gritar, que é já tempo de embalar a trouxa e zarpar. Já tempo de embalar a trouxa e zarpar.